3.1.2 – Como funcionam os modelos de linguagem? Para melhor compreensão a respeito do funcionamento dos modelos de linguagem, o processo será dividido em três etapas principais. 1. Treinamento. Analogia. Imagine uma criança aprendendo a falar. Ela ouve seus pais, familiares e outras pessoas conversando, absorvendo as palavras, a gramática e as nuances da linguagem. De forma similar, um modelo de linguagem é treinado em um conjunto massivo de dados textuais, na qual pode incluir livros, artigos, código-fonte, relatórios, conversas online, dentre outras. Durante o treinamento, o modelo analisa e identifica padrões na linguagem, como a frequência com que certas palavras aparecem juntas, as regras gramaticais existentes e as relações semânticas entre as palavras. Esse processo permite que o modelo aprenda a estrutura da linguagem e desenvolva a capacidade de prever a próxima palavra dada uma sequência textual com base no contexto identificado. 2. Representação. Após a etapa de treinamento, o modelo de linguagem irá criar uma representação interna da linguagem analisada, como, por exemplo, um mapa mental complexo. Essa representação irá codificar as informações aprendidas durante o treinamento, incluindo as relações entre palavras, frases e conceitos. Analogia. Pense nisso como um dicionário que não apenas define as palavras, mas também as conecta em uma rede de significados e relações. 3. Geração. Quando há interação com um modelo de linguagem, seja fazendo uma pergunta ou solicitando a geração de texto, o modelo utiliza sua representação interna da linguagem para processar sua solicitação. Com base no contexto fornecido, o modelo decodifica sua solicitação e gera uma resposta ou texto que seja coerente e relevante. Analogia. Pode-se comparar com o processo de resolução de um quebra-cabeça, isto é, como se o modelo estivesse completando as lacunas em um quebra-cabeça, usando as peças que aprendeu durante o treinamento para construir uma imagem completa. Em resumo, os modelos de linguagem aprendem com dados, constroem uma representação da linguagem e usam essa representação para gerar texto. É um processo complexo, mas fascinante, que permite que as máquinas se comuniquem e gerem conteúdo de forma cada vez mais natural e sofisticada.